in Olympus 08, on the ground at 26, clear to make a backtrack and report leaving the right to military apron. Tá autorizado, Marcelo 250, via voo direto até Aracaju, depois direto Marcelo, decola da 190, curva esquerda na saída Pucajama e depois voa direto a Aracaju. Aciona 5175, controle 120-8. Trabalhar essas informações e decolagem da 17, ok. Está correto, chama para acionamento táxi. Clear to taxi into your parking area and clear to leave frequency. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, Conhaque, vai cruzando 215 para 160. Boa noite, Rio 5972, aciona a identificação desta via, chegada a Bonf para 4.000 pés, QRH 1014. Via chegada a Bonf para 4.000 pés, com Virgínia. Azul 4235, autorizado final e alinha sexway, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Câmara estabilizado, azul 4235. Ligou no 1888. Acione a identificação dessa via, chegada a Bonf para o nível 050, Kennedal no 014. Via, chegando até 050 no 014. Ligou no 1888, autorizando interceptar a chegada a Bonf na proa de Bonf. Chegada na proa de Bonfi, descendo chegada a Bonfi. Descendo 972, desça via para 2 mil pés, autorizado final, e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chegou a 2 mil pés, via, reportar estabilizado em LF, no LF da 190, localizador. Autorizado, chama para ingresso no 7, confirme só poder. Azul 4235, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Cuidado, ingresso esquerda, pistão no 7, reposta alinhada e pronto. Azul 4235, autorizado pouso no 0, vento 120, grau 5 nós. Tive pouso no 0, azul 4235. Salvador, Xangar 6313, na posição 2 para autorização de tráfego Serra Bravo Golfo Romeo 350. P38, desça via chegada para 2 mil pés, QNH no 0 no 4. Via chegada 2014. Sou em Salvador, Xanero 6303, da posição 2, para autorização de tráfego Serra Bravo Golfo Romeo 360. Autorizado, Serra Bravo Golfo Romeo 360, nível, via Pesuro 10 até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita, saída a São Bruno, Leda, depois Mótiva. Aciona 5-2, 1-5, no controle, frequência 1-2-0, de 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Upper Slogu 10. Decola da 10, Tango 1, Leda, Mótiva, até Taubaté. E o transponder é o 5215 e o controle é 1-2-0, decimal 8, Oxanero 6313. É correto, chapa o Oxanero. 6313. Do relocalizado. Isso, 5972, chama a torre de Salvador em 198 decimal 95. 1895. Meu pé, vento no 50 graus, 590. A 235, solo 41, direita, táxi via Alfa, chama antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 425. Beleza, Valdeu. Boa noite, eu chamo a 624, aciona a identificação, foi proditado para interceptar a chegada por Médio Uno, até ITAP, desse plano nível 050, após prossiga via, para 2.000 pés, QNH 1014. Noite, Rio 5972, está estabilizado em ILS 10. Rio 972, ciente autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 5 horas. Autorizado, repetir. Obrigado. Salvador, boa noite, Oxenia 6224, ciente da IAN. Boa noite, Oxenia 6224, aciona a identificação, voe para o ITAP, vai interceptar a chegada Boa Média 1, até ITAP desça para o nível 050, após prossiga via para 2.000 pés, QNH 1014. ITAP 0550, após 2014, Oxenia 6224. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango Fox, Tango Eco, decolado na 107, mantendo pro até 3.000. Papatango Fox, Tango Eco, contato radar, suba via saída Puca para o nível 250, autorizado, já curva à esquerda, o Fox, Tango Eco. Autorizado, curva à esquerda, autoriza da presente, Maceió? Autorizado, Jamo, Fox, Tango Eco. Jamo, autorizado, Fox, Tango Eco, obrigado. Puxa, acionamento, Oxenia 6313, tá no 2? 6313 no 2, autorizado, chame táxi. Chama lá. Da Juliette, 4235. 42, correção, 6313, aguarde só um minutinho, que eu já tô com a aeronave próxima de 3, aguarde um instante. Ok, guarda lá, 4235. O 6313 na escuta? 6313 na escuta? Ok, aguarde só mais um minutinho pro puxo, ok? Tem uma nave já entrando aí no pátio, é mais rápido, ela para do seu lado em 30 segundos. Maravilha, guarda na sua escuta, 6313. O 65 pode ingressar, em portão 3, aí ao lado do Xené, que tá aguardando para seu estacionamento para iniciar o puxo, ok? 4265 até o portão 3 autorizado, 4265. O Rio 5972, solos 45, livre direito, pátio 3, previsto posição 6, Romeu, mantém na escuta. Puxa, 6313, aeronave azul vai parar aí em 30 segundos à sua esquerda e depois inicia o puxa ao entrar. Ah, se o senhor puder me ajudar também com o operador de 5, acho que está vindo ali já, que grato. Ok, melhor então. Quando estiver pronto, ele pode iniciar já ele parando do seu lado. Ah, aí tá. céu aumenta. Salvador, boa noite, Azul 4980, com informação. Qual é a nossa autorização para esse lugar aqui? Seria, autorizado Recife, no 350, via pouso número 7, decola Lua Zero, curva esquerda, saída Tuca, transição Aracaju, aciona 5223 e o controle frequência 120, decimal 8. 350 Recife, a pouso número 7, decola Lua Zero, esquerda, Tuca, Jama Aracaju, 5223, 2020, correto, já funcionar. Camará. Receptando ILS, gol no 888, Campo Alvista. No 888, chama Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 9, tem 1. 895, no 888. Salvador, boa noite, o gol no 888. Gol no 888, tem pouso autorizado, pista no 0, ventou no 40 graus, 5 nós. O 4980 aguarde, que tem uma na dois chanéis já no pushback no setor, aguarde. Tango Eco chama centro Recife 125 decimal 45 alterne 126 decimal 85 2545 2685. Muito obrigado, uma boa noite, o Foco está de Tango Eco. Boa noite. Sacra Chanel 633 39 horas, Calhão. Autorizada à direita, não peguei o POB, que saiu um pouco baixo da transmissão, confirma. POB 139. 139, ciente à direita, até o ponto de espera e fala pronto para falar. Amará, né? Estabilizado no localizador. Ciente autorizada, postará na final do ILS X-Way no Xané 6224. Sinal normal, 888. 888 autorizado pouso, 140 graus, 5 horas. Azul 4980 autorizado, acionamento, pushback, chame táxi. Azul Espera, pronto, Chanel 63, ano 3. Autorizado, aliado, você, né? Chanel 624, referência para a descida para 17003. Afirmativo. E desça para 17003 na proa externa, Chanel 624. 1700, proa externa, Chanel 624. Aliás, Mateu 6303 hoje. Agora autorizado olhar e decolar. Vento 130 graus, 5 nantes. Quem decola, Approach control, good evening, this is NC178, position. NC178, Squawka Dan, descend via Bull Major 1, arrival to 2003, altimeter 71014. Bellevue is CNA 1014, performing Bull Major 1, arrival, proceed to 2000 feet. Chanel 6303, decola 55, controle 120, decima 8. 08, boa noite. OB de 91, 3 horas e 40, alterna uma célula. Autorizado até o ponto de espera direita, chame para decolar, o 490. Boa, 888, esquerda para área remota, portão 13. Área remota 13, do gol 1888. Obrigado. Radar, suba via, saída São Bruno para o nível 360. Via, 360, você consegue uma proa mais à frente? Inicialmente, Leda, o Chanel 6313. Via, Beleza, tá bom. 313 graus. Como é 224 visual com aeródromo? Tá, afirmativo. Para a última destinação, chama a torre Salvador em 198, decimal 95, Oxanel 6224. 295, boa, 6224. 980, mantemos. Torre, boa noite, Oxanel 6224. Vai interceptar agora o localizador, até visual. Xené 6224, autorizado pouso, Ventura 30, grau 59. Livre o pouso, Xené autorizado, aliás, mantém no 0492. Aliás, mantém o 6224, solo 59, direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém o escuta. Alfa, antes da Juliette, manter a sua escuta, vai chamar. Chame a minha grana, Aliás, de pronto azul 4980. Autorizado a decolar, 4980, ventura 30, grau 59. Está autorizado a decolagem azul 4980. Torre Voação 3305 para Recife, pronto, copy. Está autorizado, Recife nível 330 via peso 17, decola da aula 0 curva esquerda, saída pública, transição Aracaju, aciona 5225 e o controle é frequência 120, descima 8. Ok, autorizado para Recife 330 da 10 com curva esquerda após Pucca. Aracaju, Upper Zulu 975-225, outra responda. 1208, controle de tanto 3305. Correto, chama o acionamento. Tomará. Antes da Juliette, eu chamei a 6224. 6224, autorizado, esquerda, portão 4. Esquerda, portão 4, 6224. Azul 4980, decola 03. Chama o controle, frequência 120, decima 8. 208, obrigado. 4980. Alexandre! Ele? Gustavo, abraço. Abraço, vovô. Valeu. Beijo. 980, contato radar, suba via saída Pucca para o nível 350. Pucca, nível 350, azul 4980. Cordial, boa noite, general 9973, pronto, cópia com fins 360. Uno 3, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alter, 128, decimal 35. 351-2835, boa noite, Uno 3. Boa noite. General, parece que o sistema aqui tem apenas 40, ok? Se for 40, deve daqui a uns 5 minutos para aparecer, ok? Verifique seu horário correto, mas pelo jeito acho que é isso. Realmente aparece 30 minutos antes pra gente aqui. Tranquilo, obrigado. A gente chega com a companhia. Qualquer coisa eu volto a falar contigo. Obrigado, cara. É com Deus aí, Gustavão. Valeu, Alexandre. Braço grande. Torre 5972. 5972, Brasília. Aí, Brasília. Salvador, Rio 5972. Aí, 5972, Brasília. Afirma, pronto, aguarda. Autorizado, Galeão, nível 360, via Tesouro 44, seguro e conforme rota. Decola da aula 0, curva à direita. Saída São João, Leda, depois voa Doclo. Aciona 5234 e controle 208. LS X-ray, final runway 10, report steps on the localized. Tokyo Colon, join the final sun 3178. Yes, Ok, a saída é São Romulo, Leda e Doclo, ok? São Romulo, Leda, Doclo e o código é 5234. São Rô, Serra Alta da Leda, Vitor Oscar, Uno, São Rô, Uno, Leda, Doclo. Autorizado no 5, chama Itália. Camarão. Contact Salvador Tower, 118.995. Thank you, 119.995. Thank you, nice evening. Salvador Tower, DC stand 3178, on final, you're now locked, runway inside. 3178, clear, it's land runway 10, wind is 120 degrees, 5 knots. Okay, understood, clear land runway 10, 12005. Autorizado, chamou Centro Recife 125.45, Alterne 126.85. 2545-2685, obrigado, Azul 4980. Salvador, boa noite. É o Azul 2774, sentido a Yankee, autorização Porto Seguro. T74 autorizado, seguro, por seguro, nível 160, via UX33, decola 10, curva direita, saída é Cora 1, Bravo, aciona 5236, controle no 20.8. Autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 160, via Whisky 33, Coral no Bravo é a saída, decolo no zero, curva direita, transponder 5236 e o APP 120.8. Disponível, chama para acionar. Bora. 178 on the ground at 11, move to the right and taxi via Alpha, report before Juliet, maintain my frequency. First on the right, taxiway Alpha, before Juliet, near frequency 93178. Segura 9973 na escuta. 3305, tem 02 a bordo, alterna. Serra Bravo, Serra Golf, 430, para o táxi. Autorizado táxi em frente, depois à direita na Índia, chama pronto, um bom espera, o 3305. Índia, chama pronto. Alô. Consiga. Pronto, copiar? Tá pronto, Tracote. Autorizado, 360 via a Pesulo 10, o Barga Pesulo no meio, conforme a rota do plano, para Confins. Decola da aula 0, curva direita. Saída São Uno, Leda e Motiva. Aciona 5243, o controle 208. Sinal 9973 está autorizado com o FINS 360, via Pesolô no 0, Fubávia Pesolô no meio, rota do plano. Decola 1-0, salvo 1, curva à direita. 5243 é o transponder. 208 é a frequência do controle de Salvador. Sinal 9973 no parte de carga. Tá correto, é São Uno, depois Leda e Motiva, ok? São Uno, Leda, Motiva. É correto, chama para chamar. Chama lá. Salvador, boa noite, Azul 4959 para Ilhéus. Qual nível solicitado? 140-161. Ok, Ilhéus está autorizado então 40 via o IX-33, decola da 10, com a direita na saída Coral 1 no Bravo, aciona o código 0220 e o controle frequência 120-8. 2140 aprovado para Ilhéus, decola. A saída pode ser a Coral no Braço, senhor? Perdão, é a Block 1 Alpha? Tá, eu vou coordenar com o controle, ok? Aguarde para a cópia então novamente. Guardado. 3178 Alpha before Juliet. 178 to the left, to gate 7. Left gate number 7, thank you. Boa noite, o Azul 5001, centro da Yankee para Guarulhos. Azul 5001 para Guarulhos, aguarde cópia. Dan 3305 está pronto, 1-0. Dan 3305 autorizado, alinhagem decolar 1-0, Ventura 60 Rural 59. Autorizado ali. Decola no 03305. Azul 4 circular na escuta? Consiga. Ok, bloco no Alfa, tá autorizado, agora pode ser bloco e já voa aí, Nelson, né, aqui não chega pra aerovia. Sente, o Azul 4959, então 140 autorizado, vai sair no perfil da Block 1 Alpha, após Ilhéus, transponder 0220, controle 1208. Tá correto, chame pro acionamento e o Azul 4959. Chamaremos, muito obrigado. 01 tá copiado? Autorizado para Guarulhos, nível 340 via Pesulo 10, até Taubaté. Decola da 10, curva à direita, na saída São Volumo, Leda, Motiva. Aciona 5232, o controle de frequência 2018. Motiva, Tá, o saída São Vão no Leo da Morte, ok? Ok, 00, São Vão no Leo da Morte, 00. Tá correto, chão fracionado. Confirmando, está livre por 3305. Autorizado, decolar. Entrou no 60 graus, 59, está 3305. 3305. Boa noite, Gol 1723, acione a identificação. Desta via, chegada a Bom para 2000 pés, QNH 1014. Desta via, Bom para 2000 pés, 1014, Gol 1723. Autorizado no pátio 3, chama para o táxi, Rio 5902. Chama para o táxi. Fica 3305, decola 18, chama o controle de frequência 20218. 208, estacionamento sinal 9973, está aqui no pátio de carga. Sinal 9973, coordênico equipe de solo. Já tem o Rio aí ao seu lado autorizado. Após ele sair, está autorizado também, chama o táxi. Após o Rio está autorizado, chama para o táxi, sinal 9973. Bota 3, 305. 305, contato radar, suba via, saída Buca para o nível 330. Via para 330. Fala da sua cabine. Autorizado táxi, via baixo, até o ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem. 972 autorizado. Ali na decolar 10, vento 150 graus, 3 nós. Rio 5974 para Cópia Guarulhos, tá pronto? Afirma. Autorizado, 340 Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, decola da 190 com cor direita. Saída é a São Runo, Leda e depois Motiva. Aciona o código 5242, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado 340, conforme rota, Pesulu 190 até Taubaté. Decola dando 0, controle direita na 1, Leda, Motiva, 5242 é o transponder e o controle 1208 para o Rio 5974. Está correto, vamos pressionar mesmo. Azul 2, Azul 4959 para pulsionamento. Azul 59 no Patch 3, coordene com a equipe de Patch, já tem um sideral acionado aí atrás. Assim que ele iniciar o táxi, pode iniciar o seu também, o seu puxa, chama o táxi. Sente liberado após o federal, chamaremos o táxi. Federal 997302440 Guarulhos. Autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 1 no Índia, chame pronto para decolar. Chama pronto para decolar, no ponto de espera, o Federal 9973. Rio 5972, decola aos 25, chama o controle de frequência no 20, decimal 8. 1208, obrigado. Azul 5001, posição número 03, para buscar de frente. Ciente, aguarde. Para. Vale. 5972, conta nadar, suba via, saída São Bruno para o nível 360. Ok, contato radar para 360, Rio. Confirme a possibilidade de voarmos, Juleda. Afirmativo, voe Leda, Rio 5972. Tower Tower, greening, this is Europa 084, we are ready for setup and to receive our service. Roger, Europa 084, you're clear to Madrid. Flight level 350 via Pesulu 17, then receive